Nós beija uma, beija duas, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija uma, beija duas, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. E aí, Dani? E aí, D? Hoje é dia de chutar o balde. Chama, filho! Oi! Quebra aqui! Chama, filho! Vem! Ai! Estourou, é mais uma! E mais uma noite caiu na pista. Pra tu ver como é que é. De segunda a sexta é só balada. Várias danadas no pé. Sábado e domingo é churrasco e breja. Roda de samba na quebra. Nós mete a bola, o sapatênis. Pra ficar do gosto dela, ela encostou. Ela bebeu uma e não vou. Sexta-feira não marco bobeira, é dia de dar um rolê. Sai com as amigas, curtir a vida, tirar aquele lazer. Dei um salve no branquinho, é hoje que nós embrasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija um, beija dois, bebe todas nós embrasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija um, beija dois e bebe todas nós embrasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija um, beija dois, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça. Beija um, beija dois, bebe todas nós em brasa. E depois põe a culpa na cachaça.